skies above me, but there was nothing after all. Aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Such day as tomorrow, only one, two. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Chegou a hora. Chegou a hora do pau comer. Do pau comer, do pau comer. I'm figuring out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into your program today because of the Strokes session. Everything you do, everywhere you go. Lançado no finalzinho do ano passado, esse disco maravilhoso, Joe Jackson, gravado na BBC. Ouvimos duas músicas da sessão do John Peel, que foi gravada em fevereiro de 79. É um CD duplo, com apresentações ao vivo, em show mesmo, em 82... 80 e uma outra em 82. Três apresentações ao vivo e a gravação da sessão do John Peel. Tudo bem, Nandão? Refeito do Kenya? Beleza, tranquilo. No próximo intervalo, a gente vai cantar, como vem sendo anunciado há várias semanas, os 10 felizardos, os 10 sorteados com a edição de luxo, CD duplo DVD, comemorativa aos 50 anos de Kind of Blue de Miles Davis. Atividade, hein? JB, escorrendo, tudo bem aí? Tudo bem aí? 100%. Nem tanto, né? Tudo bem aí, Nandão? Nem tanto, né? E a logística para esses prêmios? Chega aqui, Nandão, meu amor, pô. A logística para o CD do Miles Davis é a seguinte: no próximo intervalo nós vamos cantar os 10 nomes e a rapaziada que receber a informação agora ao vivo pelo Ronquinha entrará em contato com a gente, que participaram pela internet. Então, essa comunicação vai ser tranquila. Dizendo, opa, beleza, tô mais feliz que pinto no lixo. Recebi a informação, tô dentro. E, o detalhe, dos 10, se faltarem 7, terça-feira que vem, a gente complementa a lista com mais 7 nomes. E assim a gente vai até fechar os 10. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Diga lá. Você vai dizer o nome das pessoas que ganharam a caixinha do Miles Davis. Isso. Zé da Escola. Vamos só que eu tenha ganho. Isso. Tô em casa. Aí não você dão. Fala. Fala, Nandão, o Radio Show Meia Lenda. Eu em casa, entro na internet, no Fale Conosco, oefm.com.br, Fale Conosco Rio de Janeiro, falo. Porra, ouvi meu nome, beleza, tô dentro. Isso. Confirmo, já JB, tá um. Leia. Já foi separadinho, Nandão, Radio Showman. E assim vai. Vamos dizer que 3 pessoas não se comunicam. Você fala o nome, as pessoas não entram em contato. Exatamente. Pelo Fale Conosco. Dançou, terça-feira rodou. Que vem mais 3. É, o bonde. Perfeito. Passou, perdeu o Playboy. Entendi. Então, muita atividade, hein? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 16 de junho de 2009. Estamos ao vivo. Joe Jackson ao fundo. JB, tirante o lance da promoção do Miles, por onde participa a nossa torcida? Com alguma informação, alguma crítica, algum resultado de jogo, enfim. O caminho de sempre, oefm.com.br, seleciona Fale Conosco, Rio de Janeiro e tabela com a gente. I love you. Forget this tiny, tiny tapiroo. Forget the five young, the wood I shell. No longer Silva Manuel. Manuel, Manuel, I love you. Tu reves even in Acatumba. Independência lá do Paraguai. Yes, my glass. Yes, my glass. Salada de alface. Salada de alface. Light of my tea. Forget not in me. Oh, I love you. Abacaxi, whisky, oh, chuchu. Abacaxi, independência, bem. No sweet flash, Mr. Bean. My sandwich. My sandwich. Eu nunca fui Paulis Cris. Meu nome é Lasca de Cloud, Johnny Felipe Canaut, Light and Power, Companhia Limitada, you. The Boys, Scotia, Beck, Boys, Ebu, Lawrence, Tipe, com feijão, tutu, vem de cozinha, não é bem azul. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana. Não usa vestido, não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, com toda razão. Só faz o que manda no seu coração. Chiquita bacana, lá da Martinica, se faz tipo uma casca de banana nanica. Chiquita bacana, lá da Martinica, se faz tipo uma casca de banana nanica. Oi, FM. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Cause I love you, baby. Devil on that. FM. Fique por aqui, você está em boa companhia e muito mais músicas para você, com muita emoção e alegria. Que brasa, meu amigo. Kid Creole and Coco Nuts. A pedidos. Se a voz de Maia entrar aqui, fica bonito, viu, não? Hein, JB? Com certeza. Vai rolar um filme, né? Tim Maia. Ah, é? É. Já parece que compraram, uma produtora já comprou os direitos. E vai rolar um filme do Tim. Era o que faltava também, né? Chove em Salvador, JB? Vanessa Lee ainda não deu as caras. Alô, Vanessa. Fala aí. Falar nisso, tem ele aí, o síndico? Porra, você quer o quê do síndico, qualquer amigão? Coisa, ele, quero ele. Que é isso, cara? Todinho. Aliás, um abraço para José Sarney, nosso querido presidente do Senado. Alô, Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Nandão, vamos cantar os 10 sorteados com esse disco, essa edição, CD duplo Kind of Blue, mais o DVD contando a história da Pepita. Preparado? Vai, garotinho. Au. Os 10 participaram durante as duas edições anteriores do Ronca. Todos estiveram conectados ao programa e à Oi FM. Os 10 fofinhos. E conforme a informação chegar lá, já podem se manifestar. Até meia-noite a gente vai cantar essa seleção de 10. Primeiro nome: Matheus dos Anjos, Francisco Almeida, Márcio Ricardone, Kleber Santos Monte, André Miranda, Cláudia Rodrigues, Antunes Pereira, Verônica Lage, Ricardo Quintino e Raquel Herman. Au. De baixo para cima: Raquel Herman, Ricardo Quintino, Verônica Lage, Antunes Pereira, Cláudia Rodrigues, André Miranda, Kleber Santos Monte, Márcio Ricardone, Francisco Almeida e Matheus dos Anjos. Tranquilo? Então, JB, conforme essa rapaziada for se manifestando, você vai dando o pitaco. Maravilha. Fulaninho apareceu, Cicreninho, fulana, não sei o quê. Meia-noite, se a gente não completar essa relação de 10, terça-feira que vem, a gente enche a linguiça. Oi, FM. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Thank you. voz feminina aí é da Isa Arra, mega fofa, espetacular, que eu tive o prazer de assistir ao vivo recentemente lá, em Recife. Esse é o disco do nosso amigo Jean da Silva, a faixa título, Dia Santo. Não, você que se rasga diariamente por esse disco, vamos à informação fundamental para a nossa torcida que está no Rio de Janeiro. A gente já vai confirmar o lance da semana que vem? Não. Né? Tá. Você vai lá no show dele amanhã? Positivo e operante. Amanhã no Cinematec, lá em Botafogo, na Voluntários da Pátria, no finalzinho. Não vai não, meu brother? Não vou poder, infelizmente. Que pode vir a ser um dia santo, que pode vir a ser um dia santo, e tanto que receita noite chegar. JB, alguém já mandou um pombo aí, um sinalzinho de fumaça? Rapaz, tem rolado várias cavadinhas aqui. Ah, cavadinha. Que é o pessoal que tá querendo faturar, mas que não foi sorteado. Clima Carlinhos bala, né? Exatamente. Ah, se alguém der mole e bobear, já tem reserva aqui pra entrar. É, isso é interessante. Tá rimando, né? Andei treinando. No próximo intervalo a gente canta mais uma vez os 10 sorteados com o disco de Miles Davis, edição especial. Porque tem gente que chega atrasada no Jumboteco, né, Nandão? Sempre tem, né? Jamo da Silva e banda amanhã no Cinematec no Rio de Janeiro. A Terra, eu represento porque eu tô aqui. Porque se pintar uma nave aí falando que tem um lugar mais interessante e um cachezinho legal e as garrafas boas pra tomar, tamo lá, bicho. É. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? The Only Ones, Another Girl, Another Planet. Brasil. Demais esse som. Puta que pariu. Excelente música pra gente quem, dar. Quem que é? Qual é a banda mesmo? The Only Ones. Qual é a referência dessa rapaziada aí? Qual a referência? 90? Oitentinha. Né? Esquerda, gravaram, rapaziada. É, são ingleses. Gravaram poucos discos e todos foram relançados com faixa extra. É um hit absoluto essa música, mas a banda é completamente desconhecida por aqui, com raríssimas exceções. Estamos ao vivo em oifm.com.br para os quatro cantos do planetinha, em FM frequência modulada, para Belo Horizonte em 93.9, Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica. É muita pressão no turbo, maluco. Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória VIX 105.7. JB, e aí, cara? Apareceu alguém da lista? Rapaz, tá chovendo e-mail. Antes de falar da lista, Maurício, deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo. que tá ouvindo a gente em São Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Colômbia. Que isso, meu amigo. Ó, a gente não tem nada a ver com isso, qual não, é, hein? Qual é da parada, irmão? Hein? Qual é o lance? Hein? Barra pesada, fronteira com a Colômbia, meu irmão. Explica esse negócio. Tá no ar, hein? Ronca na Colômbia, ao vivo, mano. E outro abraço é pro Selvagem, que participa toda terça-feira, mas nem sempre dá pra ler o e-mail. Quase primo do Nandão. Selva. Vamos à lista. Olha só, dos 10, 4 já marcaram presença. Opa. Vamos aos nomes? Então, rapaziada que tá torcendo pra linguiça não ser preenchida, já tomaram 4 bordoadas, né? Vamos lá. É verdade. É o André Miranda, a Verônica Lage, Ricardo Quintino e Raquel Herman. Então, esses 4 serão contactados amanhã pra gente mostrar como vai ser a logística frenética da distribuição dos discos. Falar em animação... Nandão, você que acabou de chegar do Quênia, tá preparado pra Copa do Mundo ali no sul da África? Ali eu tô não tô preparado pra 2014, né, meu brother? Tem tudo pra ser a Copa mais frenética de todos os tempos, essa uma lá. Parece que nesse fim de semana teve uma demonstração muito louca da torcida. É legal, né, cara? Eu não vi. Muita gente comentou, porra, toca música, não sei o que, babá. Foi mesmo? Coreografia pura do início ao fim. Danças. Mas o que, na rua? Eu vi isso lá na Quênia, né, cara? É comum. É na rua, na arquibancada? Até na pelada de esquina, tem a torcida ali dançando. Lá tudo, futebol é dança. Mas o que apareceu na televisão? Era algum jogo da África do Sul? Não, o jogo da seleção. Uma torcida do Celtic, alguma coisa, que é um time local. As mesmas cores do Celtic da Escócia. E os caras, meu amigo, altas coreografias. Parece Bahia, meu amigo, lá. Parece barato. Parece ronca-ronca? Parece ronca-ronca, muito legal. E, segundo a reportagem dos repórteres que estão lá, a cidade está ótima, enfim, o país está bem preparado, os estádios, a recepção, a organização, parece que está tudo fluindo muito bem. Vai ser um barato essa Copa. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em oifm.com.br. Essa frase eu sempre me lembro do Paiva, com aquela frase bombástica dele: amanhã eu vou lá hoje. Relação completa de hoje, amanhã em oifm.com.br. JB, manda mais uma vez um abraço pro nosso amigo lá na Colômbia. Perto da Colômbia é Colômbia, né? É a Colômbia grande, como eles dizem. A Colômbia grande. É grande. Nandão, que bom que você voltou mais uma vez. Obrigado. Perto dos ossos aqui. Eu digo que voltou hoje, né? Obrigado. Temos aí a sonora do Joel Santana. Putz, meu. Ronca, ronca. Brincadeira essa fera, hein? O Joel é o meu ele ídolo. Ele e o Anderson ídolo do Manchester. É, já pensou? Tem um diálogo. O Joel é uma lenda, cara. É um dos ídolos do Ronca Ronca nesse mundinho da bola aí. Sinistro ele, né, cara? Hein? Mas, pô, a situação tá ruim pra ele. E eu vou te falar, eu como... rubro-negro? Sul-africano. Eu, Marcelo Iuca, rapaziada, tô torcendo pra que ele... Rapaziada vaze... significa quem? Eu, Marcelo Iuca, tem uma galera, né? Estamos torcendo pra queda do Joel, pra ele voltar pro Mengão, né, meu camarada? Porque o Cuca tá... já era. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. With thoughts as bold as thoughts can be, loving life, becoming wise in simplicity. Sickness will surely take the mind where minds can't usually go. Come on the amazing journey and learn all you should know. A big haze of delirium creeps up on me. All at once a tall stranger I suddenly see. He's dressed in a silver spark glittering gown, and his golden beard flows nearly down to the ground. Nothing to say, and nothing to hear, and nothing to see. Each sensation makes a note in my symphony. Transmit all you know. Sparkle on crystalline glances to show. He is your leader, he is your guide on the amazing journey together. FM. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso? E por aí segue a Trozoba, a interpretação da Sinfônica de Londres, para Tommy, obra-prima do The Who, mais especificamente de Pete Townshend, que nós ouvimos com Amazing Grace. Esse é o disco lançado em 1971. '72, antes que o Man, seu quase-primo, apareça aqui. Foi lançado em 72! Man Friend. Aliás, Nandão e JB, esse é um detalhe fundamental do João Botelho que a gente não tem reforçado, para que a nossa audiência conserte as nossas batatadas, complemente as nossas informações, as fradas. Sempre, pelo amor de Deus, estamos ao vivo. Dá para ouvir uns estalinhos, né? Sempre. Tem Sandy Denny aqui. Nandão, eu vou botar no início do disco. É, passa a informação do show do Jandu da Silva amanhã, por favor, no Cinemateca. Positivo, amanhã Jandu da Silva, lançamento, quer dizer, a turnê do disco Dia Santo no Cinemateca, ali em Botafogo, no final da Voluntários da Pátria, a partir das 10 horas aproximadamente, vai chegando, certo? Essa é a abertura da Sinfônica de Londres para Tommy. Como é que tá aí, JB? Rapaz, mais gente confirmando aqui, hein? Quanto rapaz, já temos no total? Cerca de cinco. Cerca de cinco. Cerca beleza. De cinco. Pode ser quatro, pode ser seis. Não, não. Cinco. Cincão. Vamos aos nomes? Vamos lá. Francisco Almeida, André Miranda, Verônica Lage, Ricardo Quintino e Raquel Herrmann. Então temos mais cinco para encher a linguiça. Exatamente. Aproveitar essa interpretação de Tommy, Nandão, para passar o endereço da UFM, para onde a nossa audiência pode enviar sua carta com mais detalhes, com cheiro, com letra ruim, enfim, esses detalhes fundamentais que o e-mail simplesmente jogou pelo ralo. Mande sua cartinha para UFM, programa Ronca Ronca. Não dei tempo para pegar papel e caneta, né? Então segura. Não. Ovo frito, né? Sandy Denny vai entrar daqui a pouquinho aqui. Anunciando o nascimento de Tommy. Então, Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48. Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48. CEP 22420010. CEP 22420010. Ipanema, Rio de Janeiro. coisa linda, né? Sandy Denny. Fico todo arrepiado com ela. Cara. Essa é a dupla de dois. Noi, N de nada, R de errado, U de urubu, em sua homenagem. Em minha homenagem? É. Urubu. Disco lançado em 1971. É menos que uma dos concertos. E que muita gente deve estar pensando, caramba, que novidade, gravação de ontem. E Nandão, um dos detalhes mais interessantes do Jumboteco é o seguinte, hein, JB? Oi. Você que é uma ratazana de rádio de informação. Vamos lá. É quando a gente cria ou se ajusta a cadeia de informação. Quando a gente pode reforçar, completar, ilustrar alguma coisa que a nossa audiência teve contato. Por exemplo, sexta-feira passada, o nosso amigo, convidado permanente do Ronca Ronca, que várias vezes já passou por aqui, Arthur Dapiev, fez a coluna dele, a crônica dele, inteiramente em cima dessa banda, especificamente desse disco. Muita gente leu o Dapiev e deve ter imaginado, porra, mas que desgraça de grupo é esse? Nós nunca ouvi falar. Esse som que ele está dizendo, que é tão referencial, tão fundamental, como deve ser? É isso aqui, ó. Já passamos pela Colômbia e vamos à Bolívia, é isso? Opa! Hein, JB? Não é Colômbia, né? É Colômbia, sim. É Colômbia. É Colômbia? São Gabriel da Cachoeira. Exatamente. É no noroeste da Amazônia. Pô, tranquilo. Ele tá lá agora? Exatamente. Ronaldo. Ronaldão. Tranquilo. Que situação, hein, meu amigo? Imagina, o Noi ecoando pela Amazônia. Aumenta aí, Ronaldão. Por favor, faça isso pra nossa felicidade. Aumenta aí, só um pouquinho. Momento, hein, meu amigo? Vamos subir? Oi, FM. Ô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine e eu também tô ligado no Ronca com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Estamos em 5 na linguicinha, JB? Exatamente. A cerca de 5. Ah, você tá rindo, né? Ou melhor... Faltam 5. Consertando, não. Estamos em 6. Ah, é? Beleza. Mais uma hora a gente fecha, né? Uhum. Ou não. Não dá pra ratar nenhuma dessa caixinha não, meu brother? Isso, cara. Uma informação truncada, como sempre a gente passa, de terça-feira passada, que nós comentamos, você tinha acabado de chegar do Quênia, eu falei, pô, Nandão, tem mais ou menos ideia de quantas linhas a mídia carioca, no caso, dedicou ao Damo Suzuki? Você falou uma linha. Sim. Mas nós cometemos uma injustiça com o Jornal do Brasil, que deu o Damo na capa do caderno segundo caderno. B. Caderno B, sorry. Manja? Legal. Mais alguma informação, JB? Rapaz, vamos dar uma atualizada na lista? Diga lá. Rapaz. Ah, é verdade. Eu vou passar. Posso passar os 10 nomes? Vamos lá. Incluindo os que já apareceram por aí. Então passa você, eu esqueci 5 que faltam apenas, então. Melhor. Que faltam? Que ou faltam? Que já confirmaram? Não. Que faltam. Matheus dos Anjos. Márcio Ricardone. Cláudia Rodrigues. e Antunes Pereira. De novo, JB, atriz, por favor. Faltam Matheus dos Anjos, Márcio Ricardoni, Cláudia Rodrigues e Antunes Pereira. São os cinco sorteados com o disco do Miles Davis, que faltam... Não, são quatro. Faltam quatro. Faltam quatro. É. Pra gente fechar a lista dos dez. Essa rapaziada tem que se manifestar até meia-noite. Se não, terça-feira que vem, a gente volta a carga com os buraquinhos, né? Ei, Nanda. Embaixador, o que houve, embaixador? Quem me quer assim, tá fácil. É só me colocar na nota mais alta do flautim. Para quem não me quer assim, também tá fácil. É só me colocar na nota mais baixa do contrabaixo. Eu boto minha pegada no passo que eu já dei. Não se engana quem me segue com o pé na lama atrás de alguém. Alguém que não me ama já sabe da fama e muito bem. Já sabe que não me cabe na mesma medida de um beijo, meu bem. Para quem me quer assim, tá fácil. É só me colocar no acorde doente do cavaco. Para quem não me quer assim, também tá fácil. É só me colocar na batida doída do tamborim. Eu boto a palavra no compasso que hoje eu sei. Quando eu falo a bala zune furando o betume da telha de alguém. Alguém quando me ama rolando na cama por ninguém. Quem sabe me abre o olho na mesma medida de um beijo, meu bem. Para quem me quer assim, tá fácil. Para quem não me quer, também. Oi, FM. Ronca, ronca. Seu fôlego te dá. E me deixou na solidão. Não quero ter escolha, sei. solidão. Eu quero uma chance pra reconquistar seu coração. Amor, eu quero só você, só você, só você, só você, só você, só você. Eu quero te abraçar, quero te acariciar, beijar a sua boca até seu fôlego tirar. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Cigarette butts fought the needles, and all of the stones fought all the beetles. Mirror, mirror on the wall, oh come on, that's not me at all. Now who's that handsome animal? I feel so good, I feel 6 feet tall. And I kept repeating it to myself, till I convinced myself it was true. And everyone you meet is not better than you. Shoguns and Hulk Hogans, and cavemen shouting slogans, back and forth around the fire, now connected by a wire. Though everyone you meet is you, divided by what they've been through. The fates fly past beyond control, and make pebbles of our mountain soul. And I kept repeating it to myself, till I convinced myself it's true. And everyone you meet is not better than you. And that phone call made my stomach fold. I heard in your voice a heart so cold. I stumbled back shaking with loss. They said stop calling Santa Claus. I thought my heart's not the kind you break. It's just that certain things are hard to take. But now that I've got it all on tape, I can really figure out its shape. And I kept repeating it to myself, till I convinced myself it was true. And everyone you meet is not better than you. And now I take it, take it, take it day by day. And now I take it, take it day by day. But it's a lucky coincidence, because I think it even comes that way. Oi, FM. Ei, você, ei, meu amigo, meu camaradinha, pita aqui, o que é que você tá fazendo que não tira o disco da vitrola? Me ajuda aqui, esse negócio continua rodando, eu vou quebrar a cara, eu vou morrer no passado, eu, meu camaradinho. Situação. Viu, galinha? Loucura, né, mano? Aí, ao fundo, o mais recente disco do Jeffrey Lewis, que já passou pelo programa no lançamento anterior dele, onde ele teve a coragem de empetrepar apenas canções do Crass, a banda mais descabelada que o Reino Unido já produziu. Essa aqui é demais, cara. Capitão Pimenteira, tá ouvindo o programa? Quem? Capitão Pimenteira. Who is, man? Responsável pela programmation. Olha que música bacana pra tocar no Rádio Café da UFM. Makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll, bus, roll, take me up. JB, como está a nossa linguiça, cara? Rapaz, tá chovendo e meio, hein? A linguiça, dos 10? É, mais uma, hein? Opa! Brincadeira. Quem? Cláudia Rodrigues. Dá pra dizer... É atriz, né? Será? É, ela mesmo. Dá pra dizer os que faltam? Faltam 3. Matheus dos Anjos, Márcio Ricardoni e Antunes Pereira. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho com a pipoca? 42. Opa! E o nosso ouvinte na Amazônia, o Ronaldão, JB, passa pra nossa audiência o que ele tá fazendo exatamente, qual a função dele ali. Rapaz, Ronaldaço tá dizendo que a sua cidade, São Gabriel da Cachoeira, é na fronteira com a Colômbia, mas ainda é no Brasil. E o trabalho dele é que é fazer com que a cidade ainda seja no Brasil. E o trabalho dele é esse? É esse, mano. E finaliza esse, com o Selva. É esse, meu irmão. Selva? O bagulho é neurótico. O cara... Ele luta lá na fronteira? Não, é ele não invade, meu irmão. Exatamente, ele fica ali... Guarda, ligadão, né? No Ronca Ronca, totalmente Chamberlain, cabeleira altíssima, né, mano? Lógico. Imagina a situação. Fardado. No meio, ou não, no meio ou do. Não, ou não. No meio do nada, ouvindo Jeffrey Lewis. E com a tiradeira prontinha. Xilinga. Primeiro vagaba que chegar, escabum. Agora, mais atento do que ele é o Man. Que... Man? Man, o teu primo é um espetáculo. Eu mandei uma batatada aqui em cima da música do Pete Townsend. Sei. O título correto é Amazing Journey. Sandini? Não, não. É o Pete Townsend cantando. Ah. E eu falei Amazing Grace. Sei. E o Man foi pra rua, conclamou uma passeata. Amazing Journey, Amazing Journey. Tá chegando aqui na rádio, entendi, passeata. Entendi. Era marchando. Que doideira, cara. Man, pelo amor de Deus, fiscalize o Honka Honka, assim como o Ronaldão. Fiscaliza a fronteira brasileira lá em cima. Com a tira dele, parece que ele usa zarabatana também. É. Eu vou anotando aqui as músicas que estão hoje no Jumboteco, para amanhã passar a lista para o UFM. E você poder ouvir o programa acompanhando a relação. E não, sabe uma coisa impressionante, cara? Essa música que nós ouvimos antes dessa uma aqui, chamada Slogans, do Jeffrey Lewis, foi a canção de número 18 no programa de hoje. E mais ou menos a gente toca 20 músicas, 18, 19, 20, 21, 22, dependendo da duração delas. Tá corridinho então, né? Tá corridinho pra caramba, cara. Vamos bater um recorde hoje. Temos muita novidade no novíssimo disco de Elvis Costello, já lançado no Brasil. Diga lá, JB. Rapaz, Estevão Cazé. Eita, ferro. Valmor Pamplona. Eita. Lendódromo, né, cara? Olha, olha. Você já viu o Bob Dylan rindo? Não, cara. Nunca. Já ouviu ele rindo? Não. Já ouviu, JB? Não. Quer ouvir? Quero. Gargalhada, cabeleira altíssima. Duvido. Cabeleira altíssima. Isso é um pirataço, tá? Mas essa música é absolutamente inédita. Ele nunca editou em discos oficiais. Get your rocks on. Get your rocks off of me. Well, you know them. late one night up on Blueberry Hill. One man turned to the other man, said with a blood curdling chill, say, get your rocks off. Get your rocks off. Get your rocks off. Get your rocks off of me. Get them off. Well, you know, he was laying down around McMuscle Creek. One man turned to the other man. Ouviu? Bebaixo. Vamos voltar aqui? Vai. Get your rocks off. Get your rocks off of me. Acho que já tinha passado, né? Vamos na marra. Brincadeira, hein? Ah, cara. Hein? Cheio de pinga nas ideias, hein, malandro? Tu viu, né? Essa é uma das canções que sobraram do Basement Tapes, célebre sessão dele com o Band. Well, you know, he was laying down around McMuscle Creek. One man turned to the other man. Que isso? Vem cá, não dá pra fazer uma vinheta disso, não, velho. Já tá feito. E a cor do vinil é isso mesmo? Ficou de ferrugem, cara? Total, total. Mas essa música é da sessão original do Basement Tapes, nunca foi editada. Eu tenho, a menos que o Man ligue pra cá, mande uma mensagem dizendo: ah, não, ela saiu num disco oficial do Bob Dylan. Pode até ser, porque a discografia dele é gigante e pode tudo. Mas a informação que nós temos é que ela nunca foi editada oficialmente nos discos dele. Teve gente que já gravou essa música. Ela tem como título Get Your Rocks Off. Cruising down the highway in a Greyhound bus. All kinds of children on the side road. Apareceu mais alguém, JB? A última foi a Cláudia Rodrigues. Opa, chegou então, né? Isso. Quantos faltam? Faltam três. Ah, tá no três ainda. Get your rocks off. Get your rocks off. Get your rocks off of me. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Creation. I wanna worship the devil. JB, continuamos com três faltando? Faltam três. Tenho a impressão que essa altura do Championship não vai chegar mais ninguém, cara. E o que não falta é reserva aqui, hein? É, pois é, mas a bagaça nem assim não, cara. No próximo sábado teremos a festa em comemoração aos 6 anos do URB. O site do nosso amigo Bruno Natal, responsável por um dos principais artefatos do reggae, da música contemporânea e da música de trás, intitulado Dub Echoes. Aí ao fundo, o CD duplo, que é a trilha do trabalho do Bruno, do Chico Dub, representante máximo da Vasconha, e de uma fileira de colaboradores. Qual é dessa trilha aí, malandro? Qual é da tipo trilha? Tipo extra-oficial, é isso? Extra-oficial significa o quê? Pirata, sei, que nem o do Bob Dylan? Não sei o que dizer. Não, não teve lançamento. Porque... Tem. Ah, é? Já tá por aí? Dá pra descolar? Ah, maluco. É um CD duplo da Soul Jazz Records. Um dos principais selos britânicos de funk, soul, reggae, dubstep. E a trilha do filme. E outros acepipes, exatamente. Porque o filme ainda não chegou por aqui, né? Not yet. Roots Maneuver, que nós ouvimos, Congo Natty, The Congo, Disrupt, King Tubby, Cold Nine, que já esteve no Brasa, King Jamie, U Roy, François Kevorkian, conforme dizem os franceses, Lee Perry, and more. Mandamos as informações da festa do URB. 6 anos URB, shows com Letucci, os ritmos digitais, DJ Bruno Natal, Boss in Drama, Apavoramento Sound System. E ainda por cima vai rolar a exposição de arte, lançamento do projeto Elephant Mag, que é um lance que o Bruno tá fazendo junto com o Antônio Bockel, né? Olha só, a gente podia nessa saideira aqui botar na roda um... Parzinho, né? Um parzinho. Parzinho de dois. Oh, yes. Hein? Manda uma mensagem aí, Bruno. Libera meu nome na entrada, Bruno. Dia 20 de junho, lá no Cine Glória, no Rio de Janeiro, ali perto do centro do Rio. Onde foi a Macula, recentemente. Mandar dois abraços para Recife. O Fábio, nosso ouvinte de toda terça-feira, e o Clayton, também de Recife, que pede uma determinada banda que... tá sumidinha pra ideal do Ronquinho, cara. Like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again Your freedom lies the streets of fields that never die. Ronca, ronca. Sensacional dos Times. Ronca, ronca. Anger. We have time for just one more number, and we'd like to make this one where everybody gets featured on the front line. No, there's no more room to move. That's all way in the past. E esse é o cidadão quase brasileiro John Mayall. An old record or something? Num disco fundamental na longa discografia de John Mayall, um álbum chamado Jazz Blues Fusion, onde ele é acompanhado por uma banda de primeiríssima categoria, com destaque para o mega ultra baixista que por muito tempo tocou com Tom Waits, Larry Taylor, com Kenneth Hitt. Você pensou, ô bonitão, Lerinho, tu já tocou, toca com quem? Quem? Ah, deixa eu lembrar aqui. Kenneth Hitt e... Tom Waits. liberado um par de dois ingressos duplos, Nandão, para a festa de 6 anos do Urbe, sábado, no Cine Glória, no Rio de Janeiro. Beleza. Basta mandar a mensagem dizendo: eu quero ir à festa de 6 anos do Urbe. É, JB, manda para onde? oifm.com.br, clica no Fale Conosco e seleciona Rio de Janeiro. É. Faltam 20 minutos para o programa. Nos próximos 15, a gente recebe as mensagens e sorteia 2. Que coisa de doido. Duas mensagens interessantes que nós recebemos aqui entre milhares. Uma do Bruno, que fala da trilha do... Ecos, ele fala, na verdade são músicas inspiradas na premissa do filme. A trilha é do Digital Dubs, nossos amigos. Já fizeram Ronca Ronca com a gente. Manda ver na promo. E outro amigo nosso, Jonas, quase seu primo também, porra, diretamente de BH. Esse programa dá um sistema nervoso na gente, gente. Que isso, cara? Cheio de pinga nas ideias, né? Cabeleira altíssima, né? Em BH, imagina a friaquinha que tá lá, hein? Numas com aquele alambique dentro do banheiro, dentro que da banheira. Isso, que isso, esse programa dá um sistema nervoso na gente. A gente. E aí, JB? Rapaz, linguicinha. Linguiça, três buraquinhos na linguiça? Antes de tudo, mandar um abraço pro Jonas e dizer que até hoje a mochila dele tá rendendo. Vai pedir emprego, né? Tá aqui do meu lado a mochila. O programa hoje fluindo, que é uma beleza, né? Mas Ronaldão, o motora da nave, que ressurgiu depois de ficar cansado de tanto contar as garoupinhas. Pode falar pra ele vir? Positivo. É, tô te esperando, hein, Ronaldão. Vindo pra cá, a gente comentou alguma coisa do Rock in Rio. E ele morava ali pertinho do terreno, na Barra da Tijuca, onde o Rock in Rio aconteceu pela primeira vez. E ele diz que foi o responsável por não sei quantos mil caminhões de terra pra nivelar o terreno, e deixou uma caatinga fuderosa ali, até que hoje, isso, aquela terra do Ronaldão fede muito, é sinistro, cara. A terra do Ronaldão fede muito. E ele disse, maluco, que trabalhou com uma calça jeans, que até hoje tem barro. Que isso. É, grudado na bainha que não consegue soltar. Isso foi em 85. Ronaldão, barra atômico, né? Quantas vezes você lavou essa calça, maluco? Essa é a primeira pergunta. Mas enfim, que tenha lavado uma vez apenas nesses anos todos, em 24 anos, o barro tá lá ainda, cara. É barro norótico, manja aquele barro? Barro pesado. Barro pesado. Por falar em fortes emoções... Too fast to some love for blue. Oi FM. Ronca, ronca. É, põe, não. Só musicão, tem? Você é amigo de JB, rapaz. Olá, galera. Só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. Aí ao fundo, ela, Cat Power, que finalmente confirmou a chegada ao Rio de Janeiro. Já estava tudo fechado, determinado para uma única apresentação em São Paulo, no Via Funchal, dia 18 de julho. E conforme eu escrevi hoje no Tico Tico, a única razão que viabilizou a apresentação dela na cidade de São Sebastião foi a vontade dela. Desde o início ela manifestava a fissura em tocar no Rio de Janeiro, mas as coisas não estavam se ajustando. E finalmente tudo foi resolvido. E tudo é o quê? Local, data, faz-me rir, manja. Que nem deve ter sido Dindim. Faz-me rir, assim. Dindim, é. Porque é Rio de Janeiro. Pois é. Então, muito mais vontade dia pessoal, 19 né? de julho, Cat Power e banda, para a alegria dos cariocas. Maurício, o Genilson, de Santa Luzia, uma lenda, Minas Gerais, tá convidando a Cat Power para comer um fígado acebolado no Mercado Central de BH. Rapaz, olha, essa é uma experiência mediúnica. Esse figo acebolado. Valadarenses tem, não? Esse figo acebolado lá no mercado. E se a informação chegar àquelas orelhinhas... Já viu a orelha do Cat Power? Já viu a orelha? Ah, não. Maluco, hein? Não. Ela vai. É Jonas tá ouvindo, Capitão Pimenteira tá ouvindo. É... Pode oferecer uma estrutura. Yes. Toda uma infraestrutura para Cat Power se sentir bem em BH. Quer mais, JB? Quantos faltam? Só um. Ixi, ah, Maria. Louco, agora é sério. Qual o nome da criança? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que falta, o que falta? É, vamos lá, vamos lá. Perdão, faltam dois. Oh, me enrolei. Ontem, cara. Me enrolei. A internet, a internet. Márcio Ricardone e Antunes Pereira. Semana passada, um disco muito próximo a gente ficou como destaque no AllMusic.com, o principal site de informação e referência de música. Foi esse aqui, ó. Aliás, não foi esse, não. Beleza, beleza. Aí depois toma uma pedrada aí, pô. Tá entendendo? O Jack White vai demorar tanto pra entrar com a música que dá pra gente voltar com o disco que ficou em destaque no All Music. Thank you. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Já é. Down among the wines and spirits, where a man gets what he merits. Once it was written in letters of 9 feet tall, and now he finds out far is falling since he set his mind on her completely. Oh, well, I guess that you mustn't have seen him lately, walking around with a pain that never ceases. He starts to speak and then he falls to pieces. Down among the wise and spirits, where a man gets what he merits, lives with the echoing words of a final quarrel. The vacant chamber in the empty barrel. But as he picks himself up from a sonorous floor, clicks his fingers through that swinging door, suddenly he's calling out, como tá cantando a criança, hein? Elvis Costello, seu novíssimo disco, novíssimo. Acabou de sair lá fora, já editado no Brasa, intitulado Secret Profane and Sugarcane. 13 canções produzidas por T-Bone Burnett, o mesmo que produziu Robert Plant com a Fofa, Alison. Já produziu o Elvis. O cara que tem discos muito importantes na sua história, o T-Bone Burnett. Essa é a faixa que abre o visto álbum de Elvis Costello. Acabando milho, acabando pipoca, JB. Então temos dois buraquinhos na linguiça para preencher, né? Exatamente. Vamos lá. O que diz a nossa torcida aí? O Melquisedeque. A lenda. A lenda da van. É, a lenda da van. O cara que, nos arredores de Belo Horizonte, conseguiu catequizar a turma da van, o motor, inclusive, e colocou todo mundo sintonizado no ronquinho. É, Nandão, dá pra deixar como tava? Obrigado. É... Ele curtiu o The Only Knows... The Only Ones. É, tá dando um track aí. Ah, né? track. Vai lá. E pede pra você tocar X-Ray Specs. X-Ray Specs. É, Melk. Posso chamar ele com Melk, né? dá uma cutucada aí, Nandão. É, não acho que não é que não. É sim. É, pode ser, mas enfim. É. Vamos bom, seguindo. O X-Ray Specs, volta e meia a gente mostra aqui, meu querido. Mas terça-feira a gente retorna. A banda da Fofinha como cantora principal. O que mais, JB? Fechando a tampa aqui, o Matheus Araújo, que faturou a promoção, diz que o programa é muito maluco. Maluco. tá felizão de ter faturado. E diz que a primeira vez que ele ouviu o programa foi no dia que ele foi sorteado. Olha só, um homem de sorte. Né? Fica com a gente, hein, cara. Agora então, com essa edição especial do Miles. Enfim, nós temos dois buraquinhos para preencher, não é isso? Exatamente. Então a parada é a seguinte, terça-feira que vem a gente volta a Trozoba. Vamos fazer uma terceira perguntinha para pinçar dois que vão preencher a lista dos 10. Beleza pura? Fechado. Diga lá, JB. Maravilha, tudo certo. Então vamos dar uma cavadinha para descolar umas edições desse disco do Elvis Costello para fazer uma promoção aqui. Muito bom, né? Lembrando, amanhã, Jamo da Silva no Cinematec. A relação completa das músicas e o programa amanhã em oifm.com.br. Tá preparado para apertar aí? Obrigado a quem sintonizou a OFM, a quem participou do Ronca Ronca e quem sintonizou e não pôde participar. Um beijo, Juca. Bye, bye. Tchau. Terça-feira a gente volta. Take the law into your hands. You will soon get tired of killing in those complicated shadows. Complicated shadows. Complicated shadows. Complicated shadows. Complicated shadows. Complicated shadows. Alô? Quem é? Tu Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Zé Augusto. Zé Augusto? Pô, tá na voz fina, viadinho. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou... Ronca, Ronca.